Fecheiro 110. Havia caldo de carne frio, temperado com penicilina, numa tigela coberta e um frasco de chá adoçado com mel ao lado. Ela pegou na colher e ergueu uma das sobrancelhas inquisitivamente, a mão pairando acima da mesinha. Ele fez uma leve careta, mas indicou o caldo com um leve sinal com a cabeça. Ela pegou na tigela e sentou-se no banco ao lado dele. Abra a porta do estábulo, disse ela animadamente, girando a colher na direção da boca dele, como se ele fosse Jem. Lá vai o cavalinho. Ele revirou os olhos para cima, exasperado. Quando eu era pequena, disse ela, ignorando a sua cara feia, os meus pais diziam coisas como: lá vai o rebocador, levanta a ponte levadiça, abre a garagem, lá vai o carro. Mas não posso usar isso com o Jem. A tua mãe fazia aviõezinhos e carros? Os lábios dele contorceram-se, mas finalmente esboçaram um sorriso relutante. Ele abanou a cabeça e ergueu uma das mãos, apontando para o teto. Ela virou-se e viu um ponto escuro na argamassa. Olhando mais de perto, pôde ver que se tratava de uma abelha errante que se desviara do jardim durante o dia e entrara no quarto por engano e agora permanecia nas sombras sonolenta. Ah, é? Está bem. Lá vai a abelhinha, disse ela mais suavemente, deslizando a colher para dentro da boca dele. Bzz, bzz, bzz. Ela não conseguiu manter o ar brincalhão. Mas o ambiente relaxou um pouco. Falou de Jem, que agora tinha uma nova palavra preferida, o aga. Mas ainda ninguém descobrira o que é que ele queria dizer com aquilo. Pensei que talvez significasse gato, mas ele chama miau miau ao gato. Limpou uma gota de suor da testa com as costas da mão. Depois deu-lhe uma nova colherada. A senhora Sherston disse que ele já devia andar, disse ela, os olhos fixos na boca de Roger. Os filhos da irmã dela já andavam quando tinham um ano, é claro. Mas eu perguntei à mamã. E ela disse que estava tudo bem, que as crianças andam quando estão prontas, o que pode ocorrer a qualquer momento entre os 10 meses e os 18 meses. Mas 15 meses é mais ou menos o normal. Ela tinha de observar a boca dele para guiar a colher, mas em parte tinha medo do que poderia ver naquelas profundezas escuras e esverdeadas. Seria o Roger que ela conhecia ou o estranho mudo, o enforcado? Quase que me esquecia. Interrompeu-se no meio de um relato sobre os Wilbur. Ela não tinha esquecido, mas não quis revelar a notícia bruscamente. O pá conversou com o governador esta tarde. O governador deu-te uma concessão de terras, 5.000 acres. No preciso momento em que disse isto, ela apercebeu-se do absurdo da questão. 5.000 acres de terras incultas, em troca de uma vida quase perdida. Cancela-o quase, pensou repentinamente olhando para Roger. Ele franziu a testa para ela, no que parecia ser uma expressão de perplexidade. Depois abanou a cabeça e recostou-se na almofada, os olhos fechados. Ergueu as mãos e deixou-as cair, como se fosse simplesmente demasiado pedir-lhe que contemplasse a ideia. Talvez fosse. Ela observava-o em silêncio, mas ele não abriu os olhos. Havia sulcos profundos entre as suas sobrancelhas, movida pela necessidade de lhe tocar para transpor a barreira de silêncio. Ela percorreu a nódoa rocheada sobre a sua face, os dedos deslizando, mal lhe tocando a pele. Via os contornos estranhamente indistintos da nódoa negra. Quase podia ver o sangue escuro coagulado sob a pele, onde os vasos capilares se tinham rompido. Começavam a amarelecer. A sua mãe dissera-lhe que os leucócitos do corpo se concentravam no local de um ferimento, onde gradualmente decompunham as células feridas, cuidadosamente reciclando o sangue derramado. A alteração das cores era o resultado dessa limpeza celular. Os olhos de Roger abriram-se, fixaram-se no rosto de Bree, a sua própria expressão impassível. Ela sabia que parecia preocupada e tentou sorrir-lhe. Não pareces morto, disse ela. Isso quebrou a expressão impassível. As sobrancelhas dele ergueram-se e um leve brilho de humor surgiu-lhe nos olhos. Roger, sem encontrar as palavras, ela aproximou-se dele impulsivamente. Ele enrijeceu-se um pouco, encolhendo-se instintivamente para proteger o frágil tubo na sua garganta. Mas ela passou-lhe os braços à volta dos ombros, com cuidado, mas precisando desesperadamente de sentir a sua carne. Amo-te, sussurrou ela. E a sua mão apertou-lhe o músculo do braço, incitando-o a acreditar. Beijou-o. Os lábios dele estavam quentes e secos, familiares. E, no entanto, uma sensação de choque percorreu-a. Nenhum sopro de ar se moveu contra o seu rosto. Nenhum hálito quente a tocou, vindo do seu nariz ou da sua boca. Era como beijar uma máscara. Ar, umidade das profundezas secretas dos seus pulmões, sibilava frio do tubo âmbar contra o seu pescoço, como a exalação de uma caverna. Os seus braços arrepiaram-se e ela recuou, esperando que o seu rosto não demonstrasse nem choque nem repulsa. Os olhos dele estavam fechados, bem apertados. O músculo do seu maxilar moveu-se e ela viu a mudança da sombra ali. Tu descansa, conseguiu ela dizer com a voz trêmula. Eu venho ver-te de manhã. Desceu as escadas, mal notando que as velas do castiçal no corredor estavam a arder agora. Ou que a criada deslizou silenciosamente das sombras, de volta para o quarto. A sua fome voltara. Mas ela não desceu em busca de comida. Primeiro tinha de fazer alguma coisa com o seu leite não utilizado. Virou-se na direção do quarto dos pais, sentindo uma leve corrente de ar mover-se através das sombras sufocantes. Apesar do ar quente e úmido, os seus dedos estavam frios, como se a terbentina ainda evaporasse a sua pele. Ontem à noite sonhei com a minha amiga Débora. Ela costumava ganhar dinheiro a ler as cartas de tarô na sala dos estudantes. Ela oferecia-se sempre para ler as minhas de graça, mas eu não permitia. A irmã Marie-Romaine disse-nos no quinto ano que não era permitido aos católicos fazer adivinhações. Não devíamos tocar em tabuleiros Ouija, ou em cartas de tarô ou bolas de cristal, porque esse tipo de coisas é tentação do D-I-A-B-O. Ela soletrava sempre a palavra, nunca a pronunciava. Não sei bem onde o diabo entrava em tudo aquilo, mas de algum modo eu não conseguia deixar que Deb me lesse as cartas. Mas ontem à noite ela estava no meu sonho. Eu costumava vê-la fazer leituras às outras pessoas. As cartas do tarô fascinavam-me, talvez apenas porque parecessem proibidas. Mas os nomes eram tão interessantes. Arcanos maiores, arcanos menores, cavaleiro de pentáculos, valete de copas, rainha de paus, rei de espadas, a imperatriz, o mago e o enforcado. Bem, com o que mais sonharia eu? Quer dizer, isto não foi um sonho subtil, sem a menor dúvida. Lá estava ele, no meio do leque de cartas, e Deb falava-me sobre ele. Um homem está suspenso por um dos pés, de uma trave colocada entre duas árvores, os seus braços cruzados atrás das costas, juntamente com a sua cabeça, formam um triângulo com a ponta para baixo. As suas pernas formam uma cruz. Até certo ponto, o enforcado ainda está ligado à terra, pois o seu pé está preso à trave. Eu via o homem na carta, suspenso da trave, permanentemente entre o céu e a terra. Aquela carta sempre me parecera estranha. O homem não parecia estar nada preocupado, apesar de estar de cabeça para baixo e de olhos vendados. Deb continuava a recolher as cartas e a dá-las outra vez, e aquela continuava a aparecer. O enforcado representa o processo necessário de entrega e sacrifício. Esta carta tem um profundo significado, disse ela, e olhou para mim, tamborilando o dedo sobre ela. Mas grande parte do significado é velado. Tu tens de descobrir o significado por ti própria. A entrega leva à transformação da personalidade. Mas a pessoa tem de conseguir realizar a sua própria regeneração. Transformação da personalidade. É disso que eu tenho medo. Eu gostava da personalidade do Roger, exatamente como era. Bem, raios. Não sei até que ponto o D-I-A-B-O tem a ver com isto. Mas tenho a certeza de que tentar olhar e adivinhar um futuro muito distante é um erro. Pelo menos agora. Capítulo 74. Os sons do silêncio. Passaram-se 10 dias. Até o retrato de Penélope Sherston estar terminado e do seu agrado. A esta altura, tanto Isaiah Morton como Roger já se tinham recuperado o suficiente para poderem viajar. Considerando a iminência do nascimento do filho de Morton e o perigo para ele de se aproximar, quer de Granite Falls ou de Brownsville, Jamie arranjara alojamento para ele e Alicia com o cervejeiro da cervejaria do Sr. Sherston. Isaiah trabalharia como carroceiro para a cervejaria, assim que as suas forças permitissem. Não consigo imaginar porquê, disse-me Jamie em particular, mas passei a gostar do idiota. Não gostaria de o ver morto a sangue frio. O estado de espírito de Isaiah tinha melhorado espetacularmente com a chegada de Alicia e, no espaço de uma semana, já descia as escadas para se sentar a observar Alicia como um cão dedicado, enquanto ela trabalhava na cozinha e fazer uma pausa no caminho para a cama para fazer comentários sobre o progresso do retrato da senhora Sherston. Está mesmo igualzinho a ela, exclamava admirado, na sua camisa de dormir, à porta da sala de visitas, onde as sessões de pintura eram realizadas. Caramba! Olhando para o retrato, identifica-se logo quem é. Tendo em conta a senhora Sherston ter escolhido ser pintada como Salomé, eu não sabia bem se isso poderia ser considerado um elogio. Mas ela enrubesceu adequadamente e agradeceu-lhe, evidentemente reconhecendo a sinceridade no seu tom de voz. Brie tinha feito um excelente trabalho, conseguindo retratar a senhora Sherston tanto realisticamente como de uma maneira lisonjeira, mas sem ironia declarada. Por mais difícil que essa proeza possa ter sido, o único ponto em que ela tinha cedido à tentação foi num pormenor. A cabeça cortada de São João Batista tinha uma surpreendente semelhança com as feições melancólicas do governador Tryon, mas eu duvidava que alguém notasse com aquele sangue todo. Estávamos prontos para regressar ao nosso lar e a casa estava impregnada de um espírito de animada agitação e alívio, com exceção de Roger. Roger estava sem dúvida melhor. Em termos puramente físicos, as suas mãos tinham readquirido os movimentos, exceto os dedos partidos, e a maior parte das escoriações roxas no rosto e no corpo já tinham emurchecido. Melhor ainda, o inchaço da garganta diminuíra tão significativamente que ele já conseguia respirar pela boca e pelo nariz outra vez. Tirei-lhe o tubo da garganta e cosi a incisão, uma operação pequena mas dolorosa, que ele aguentara com o corpo rígido e os olhos completamente abertos, olhando fixamente para o teto enquanto eu trabalhava. Psicologicamente, eu não estava tão segura da sua recuperação. Após ter-lhe cozido a garganta, eu ajudara-o a sentar-se, limpara-lhe o rosto e dera-lhe um pouco de água misturada com brandy, como um tónico. Observei atentamente o movimento da sua garganta enquanto ele engolia. Depois coloquei os dedos ao de leve sobre a garganta dele, palpei cuidadosamente e pedi-lhe que engolisse outra vez. Fechei os olhos, sentindo o movimento da laringe, os anéis da traqueia enquanto ele engolia, avaliando da melhor maneira possível o nível dos danos. Finalmente abri os olhos, deparando-me com os seus próprios olhos a 5 centímetros dos meus e ainda arregalados, a pergunta fria e contundente como gelo estampada neles. Não sei, disse eu finalmente. A minha própria voz não era mais do que um sussurro. Os meus dedos ainda repousavam sobre a garganta dele. Sentia a pulsação do sangue pela carótida sob a palma da minha mão, a sua vida a fluir logo abaixo da pele. Mas a consistência angular da sua laringe permanecia imóvel sob os meus dedos, estranhamente deformada. Não senti nenhuma pulsação ali, nenhuma vibração de ar pelas cordas vocais. Não sei, repeti, retirando os dedos devagar. Queres tentar agora? Ele abanou a cabeça como resposta e levantou-se da cama, dirigindo-se à janela e ficando de costas para mim. Os seus braços estavam apoiados com força ao caixilho da janela, enquanto ele olhava para a rua lá embaixo. E uma lembrança fraca e desconcertante agitou-se na minha mente. Fora numa noite com luar em Paris. Eu acordara e vira Jamie de pé no vão da janela, as cicatrizes nas suas costas, palidamente prateadas, os braços agarrados ao caixilho e o corpo a brilhar de suor frio. Roger também estava a suar do calor. O linho da sua camisa colava-se-lhe à pele e os contornos do seu corpo eram exatamente os mesmos. A expressão de um homem preparado para lutar contra o medo. Alguém que escolhera enfrentar os seus demónios sozinho. Eu ouvia vozes na rua. Era Jamie, de regresso do acampamento, com Jamie seguro à sua frente na cela. Habituara-se a levar Jem com ele nas suas andanças diárias, para que Bree pudesse concentrar-se no seu trabalho. Em consequência, Jamie aprendera 4 palavras novas, somente 2 delas obscenas, e o melhor casaco de Jamie exibia manchas de geleia e cheirava a fralda suja. Mas ambos pareciam bastante satisfeitos com o acordo. A voz de Bree veio a flutuar lá de baixo a rir-se, enquanto saía para pegar no filho. Roger permanecia imóvel, como se tivesse sido esculpido em madeira. Não podia chamá-los, mas poderia ter batido no caixilho da janela ou feito algum outro barulho, acenado para eles, mas não se mexeu. Após um momento, levantei-me silenciosamente e deixei o aposento, sentindo um nó na garganta, impossível de engolir. Quando Bree levou Jamie para tomar banho, Jamie contou-me que Tryon tinha libertado a maior parte dos homens capturados na batalha. Um deles é o Hugh Foles. Pôs o casaco de lado e abriu a gola da camisa, levantando o rosto para a ligeira brisa que entrava pela janela. Intercedi por ele. E o Tryon acedeu ao meu pedido. Ainda bem, disse eu, com um tom de impaciência na voz. Jamie olhou para mim e fez um ruído no fundo da garganta. Aquilo fez-me lembrar Roger, cuja laringe já não era capaz de fazer aquele ruído tão tipicamente escocês. Devo ter parecido perturbada com o pensamento, pois Jamie ergueu as sobrancelhas e tocou-me no braço. Estava demasiado calor para nos abraçarmos, mas pressionei a minha face no seu ombro durante um breve momento, reconfortando-me com a solidez do seu corpo sob o linho fino e úmido. Cozi a garganta do Roger, informei-o. Ele pode respirar, mas não sei se conseguirá falar outra vez, muito menos cantar. O pensamento, não expressado verbalmente, flutuou no ar, úmido e quente. Jamie fez outro ruído, este profundo e zangado. Falei com o Tryon sobre a sua promessa referente ao Roger Mack. Ele deu-me o documento da concessão de terras, 5.000 acres, ao lado das minhas, o seu último ato oficial como governador, ou quase. O que queres dizer com isso? Eu disse que ele libertou a maior parte dos prisioneiros? Afastou-se, inquieto. Todos, menos 12. Ainda mantém 12 homens na prisão, líderes criminosos dos reguladores. Ou como ele diz, a ironia na sua voz era pesada como o ar empoeirado. Vai levá-los a julgamento dentro de um mês, sob acusação de rebelião. E se forem considerados culpados, pelo menos poderão falar, antes de serem enforcados. Ele estacara em frente ao retrato, franzindo o senho, embora eu não tivesse a certeza se realmente o via ou não. Não vou ficar aqui para ver isso, disse ao Tryon que temos de partir para tratarmos das nossas colheitas e quindas. Ele libertou a companhia do serviço por estas razões. Senti um peso sair-me do coração. Estaria fresco nas montanhas, o ar limpo e verde. Era um bom lugar para a cura. Quando partiremos? Amanhã. Ele tinha notado o retrato. Indicou a cabeça boquiaberta na bandeja com um sombrio ar de aprovação. Resta apenas um motivo para permanecer aqui. E faz pouco sentido agora. Qual é? O filho do Dougal, disse ele desviando-se do retrato. Andei à procura do William Buckley Mackenzie de uma ponta à outra do condado nos últimos 10 dias. Encontrei alguns homens que o conheciam, mas nenhum que o tivesse visto desde Alamance. Alguns disseram que talvez ele se tenha ido embora da colónia. Muitos reguladores fugiram. O husband foi-se embora. Levou a família para Maryland, segundo me disseram. Mas quanto ao William Mackenzie, o homem desapareceu como uma cobra por um buraco de rato. Ele e a família. Ontem à noite sonhei que o Roger e eu estávamos deitados sob a grande sorveira brava. Estava um lindo dia de verão e conversávamos, como sempre o fazíamos, sobre as coisas das quais sentíamos falta. Só que as coisas de que falávamos estavam lá, na relva, entre nós. Eu disse que venderia a alma por uma barra de chocolate com amêndoas Hershey e lá estava ela. Tirei a embalagem, senti o cheiro de chocolate. Abri o invólucro interno de papel branco e comecei a comer chocolate. Mas era do papel que estávamos a falar, portanto, do invólucro. O Roger pegou nele e disse que aquilo de que mais sentia falta era de papel higiênico. Aquilo era demasiado liso para limpar o rabo. Eu ri-me e disse que não havia nada de complicado no que ao papel higiênico dizia respeito. As pessoas podiam fabricá-lo agora, se quisessem. Havia um rolo de papel higiênico no chão. Apontei para ele E uma abelha grande voou até lá, agarrou a ponta do rolo e foi-se embora, desenrolando o papel higiênico atrás de si. Ela voou de um lado para o outro, entrelaçando pelos galhos por cima das nossas cabeças. Então o Roger disse que era blasfémia pensarem em limpar-se com papel. E aqui é. A mamã escreve em letras minúsculas quando faz os seus registros de casos. E quando o pá escreve para a Escócia, ele redige dos dois lados da folha. Depois vira de lado e escreve por cima das linhas, de través, de modo que parece uma treliça. Então consegui ver o pá, sentado no chão, a escrever uma carta para a tia Jenny, no papel higiênico. E a carta ficava cada vez mais longa, e a abelha continuava a transportá-la pelo ar, voando para a Escócia. Eu uso mais papel do que qualquer pessoa. A tia Jocasta deu-me alguns dos seus antigos cadernos de desenho e um bloco completo de papéis de aguarela. Mas eu sinto-me culpada quando os uso, pois tenho plena noção de que são caros. No entanto, tenho de desenhar. A vantagem de pintar este retrato para a senhora Sherston é que, como estou a ganhar algum dinheiro, sinto que posso usar um pouco de papel. Então o sonho mudou e eu estava a desenhar retratos do Jamie com um lápis amarelo 2B. Tinha escrito Ticonderoga em letras pretas, como as que costumávamos usar na escola. Mas eu desenhava em papel higiênico e o lápis furava-o sempre e fiquei tão frustrada que amarrotei um maço na mão. Então passei a um desses sonhos aborrecidos e desconfortáveis em que estamos a andar de um lado para o outro à procura de um lugar para fazer as necessidades sem conseguir encontrar nenhum. E, finalmente, lá acordamos para nos apercebermos de que, de facto, precisamos de ir à casa de banho. Não consigo decidir se prefiro a barra de chocolate, o papel higiênico ou o lápis. Penso que prefiro o lápis. Consegui sentir o cheiro da madeira recentemente aparada na ponta e senti-lo entre os meus dedos e os meus dentes. Eu costumava morder os lápis quando era pequena. Ainda me lembro da sensação de morder com força e sentir a tinta e a madeira cederem, apenas um pouco, e ir mastigando para baixo e para cima ao longo do comprimento do lápis, até parecer que um castor o andara a roer. Estava a pensar sobre isto esta tarde. Entristeceu-me saber que o Jem não terá um lápis amarelo novo, nem uma lancheira com o desenho do Batman quando for para a escola, se ele um dia for para a escola. As mãos de Roger ainda não estão em condições de pegar num lápis. E agora eu sei que não quero lápis ou chocolate, nem mesmo papel higiênico. Só quero que o Roger converse comigo outra vez.